O Brasil é uma empresa, meu povo é funcionário. Que banca o luxo deles com o suor do seu trabalho. O presidente é o dono, o gerente e os deputados. O governador é o chefe, o prefeito encarregado de recrutar meus irmãos pra fazer trabalho escravo. Pô, dó lá na conta deles, tem nada no barraco. A paciência se esgotou, a fé veio a padecer. O veneno se espalhou, olha só o que eu vou fazer. Vou enfiar no teu rabo o quadro da coleção. Vou tatuar na tua cara os 5 dedos da minha mão. Vou cuspir na tua puta, cheirar com teu cartão. Pra mim é elogio se me chamam de ladrão. Nem vem com esse papo que somos todos irmão. Cada vez que lembro disso te quebro um dedo da mão. Tua mulher foi sequestrada, o tratamento é de choque. Seu filho tá sem dente, então não importa, abre o cofre. Um mapa de soco na boca, o playboy já tá sem dente. No consultório burguês faço um dentista contente. Tipo com raivoso, com ódio alterado, faço o playboy chorar, sangrar. Tu tá ligado com uma lote na mão. Entrar no carro, correria no cativeiro do morro. Reúne toda a família, toca puto playboy. E o pequeno herdeiro vou tirar no paroímpa pra ver quem morre primeiro. Teu dinheiro não compra paz, só financia a guerra. Maldade alterada do sistema só sequela. O veneno se espalhou, é rancor, puro ódio. Seguindo a trilha de sangue pra tentar subir no pódio. Teu dinheiro não compra paz, só financia a guerra. Maldade alterada do sistema só sequela. O veneno se espalhou, é rancor, puro ódio. Seguindo a trilha de sangue pra tentar subir no pódio. Playboy conhece inferno, quando oitão tá no nariz. Percebe que custa caro, muito caro ser feliz. Tua suíte com grade, não te livra do ladrão. Que te enquadre com tudo pra derramar sangue no chão. Sem dar boi pra playboy, comigo é só terror. O amor aqui sumiu porque o veneno inflamou. Se instalou, espalhou, me criou pra te matar. Pra dar risada de moto e vendo o miolo estourar. Na cinta tá oitão, velho mas carregado. Na veia à disposição, de troca até com o diabo. Sem dó nem piedade, malandre adianta. Tenta gritar assalto, catapulta e sai andando. Meu caixão tá preparado, mas morro como homem. Dando tiro até umas horas nos pilantra que se esconde. Cuzão filho da puta, no inferno tem moradia. Passaporte carimbado, reservado parasita. Da guela leva tiro, sentença é severa. Caixão preto enterrado, luto, choro e muita vela. Nem olha assim pra mim, playboy sujo arrombado. Sou cria do sistema, sempre frio, sanguinário. Meto tiro e foda-se, se playboy for baleado. Poucos não me ajudaram, querem que eu seja amável. Sou o sangue e o veneno do povo brasileiro. A consequência da miséria, protagonizando inteiro. Teu dinheiro não compra paz, só financia a guerra. Maldade alterada do sistema só sequela. O veneno se espalhou, é rancor, puro ódio. Seguindo a trilha de sangue pra tentar subir no pódio. Teu dinheiro não compra paz, só financia a guerra. Maldade alterada do sistema só sequela. O veneno se espalhou, é rancor, puro ódio. Seguindo a trilha de sangue pra tentar subir no pódio. Só maldade, puro ódio, sangue espirra, é muita dor. Maldita cena de terror, eu sou o principal ator, moro. Fica ligeiro que o canhão tá engatilhado. Se piscar, se coçar, leva tiro, vai pro saco. Vai pro colo do diabo, safado, puto arrombado. Sem dó nem piedade, no peito mal tá guardado. Sou cria do sistema que ontem pediu esmola. Hoje amado encapuzado, derrubando a sua foto, enquadrando sua família. Aí ninguém se mexe, matando de cada vez pra fumar o vídeo cassete. Safado de BM, não tá aí pra nossa gente. Não dá valor pra sua piranha, seu colar conta corrente. Fica quieto aí, playboy, filha da puta. Pra mim não custa caro te dar um tiro na nuca. Quando teu sangue escorrer, cuspe em cima pra tu ver que o monstro que criaram não tem pena de você. E nem tenta correr, que eu te busco no inferno. Pra tu pagar na pele tudo que eu senti de perto. A dor de não ter nada na panela pra comer. Ver minha mãe desesperada, não sabendo o que fazer. Que porra, mó veneno, hoje aqui com uma arma. Contigo ajoelhado, sem poder fazer nada. Vou te dar logo um tiro e acabar com essa tortura. Pra no dia dos finados, mijar na sua sepultura. Teu dinheiro não compra paz, só financia a guerra. Maldade alterada do sistema só sequela. O veneno se espalhou, é rancor, puro ódio. Seguindo a trilha de sangue pra tentar subir no pódio. Teu dinheiro não compra paz, só financia a guerra. Maldade alterada do sistema só sequela. O veneno se espalhou, é rancor, puro ódio. Seguindo a trilha de sangue pra tentar subir no pódio.